Nossa história já mora no museu. Me lembro de tudo que a gente viveu. Foi lindo e bom demais, mas não pra voltar atrás. Tínhamos sonhos bonitos, eu me lembro. Que pena que no final não demos certo. Mas quando a gente terminou, foi de boa e ninguém se magoou. Foi romance de novela, tipo Lambertinha Preta. Mas o final não foi o que nós esperamos, e decidimos cada um seguir seu rumo. Verdade, só não me.